Quinta da Fuga, a quinta que é sucesso no estado do Pará, aqui na Arena Mix, o point do comércio. Ah, essa não, covarde! Bora começar assim, bora! Bora, comércio! Eu te amei de verdade, mas tive defeitos, e não tenho o direito de culpar só você por toda a infelicidade que trago no peito. Juninho da Cabanagem! Defeitos. Quebec, o homem da família Picolé. Novamente estou sozinho no meu mundo sem amor. Só começando, bora! Novamente meus defeitos me jogaram nessa dor. E a tal felicidade pouco tempo me durou. Como sempre a saudade. Dart e Lúcia! Foi tudo que o Dart e a Lúcia comemorando o aniversário de casamento. Hoje aqui da Arena Mix, obrigado pelo carinho, tá bom? Bora começar assim, ó! Seu parceirão, meu amigo Leandro Calçados, ainda toca do gol. Eu te amei de verdade, mas tive defeito. O notebook tá atrapalhando a visão. E não tenho o direito de culpar só você. E aí? Por toda a infelicidade que trago no peito. Olha, Josi. São os meus defeitos que me fazem sofrer. DJ Paulinho Boy. Vou seguindo meu caminho, na certeza que errei. Você foi tão importante, só agora é que sei. Como é que é? Coração sofre bastante, não esquece o seu amor. Para tê-la como amante. Vai pra cima, covarde. Qualidades me faltou. Quinta da Fuga, a quinta que é sucesso no estado do Pará, aqui na Arena Mix, o point do comércio. Gostosa! Começa assim, ó! Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz o quê? Que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte. Alô, Paulinho Boy. Recordaste essa música aí, a cara da tribo, velho. Vamos lá. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. DJ Paulinho Boy. O covarde. Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor. Olá, Brunilho. Carreira solo. Eu mereço ter. É o homem da carretinha Top Show aqui com a gente, olha. Arena Mi. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer. Obrigado do meu Gajal, Josi e também o Bacheco aqui com a gente, olha. Companhia aí do Bruno, Bruninho, nosso Bruninho. Obrigado, olha. Que me ama sim, mas tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. Também os DJs, Célio, Sérgio, seu amor, Silvério, obrigado. Eu quero que eu me aqui acontece a tradicional Quinta da Fuga da Saudade. Eu quero que eu mereço ter. Quinta da Fuga, vai! Faça o que você quiser. Mila Correia. Pensa. Bora, Mila. O que você pensa. Diga o que você disser. E eu não vou deixar de te amar. Meu Edson Cabeludo. Bora, Cabeludo. Por você. Bora, Sargento Charlie. Bora, Charlie. Bora, Charlie. Procura. Andei tanto tempo à procura de alguém igual a você. Você pode ser prega ou chique. Cabo Charles, ele é o Cinderelo da Saudade. Na época, na época, olha. Bora, Leandro. Os amigos da banda show aqui também. Leandro Calçado. Vamos passar uma vinheta, Leandro. Sabe, meu amor, eu sou mesmo capaz de fazer qualquer loucura, viu? Bora, Denilson! Realmente, Denilson do comércio. Encontrar uma pessoa assim do seu parceiro, olha. E pra mim pouco importa, sabe? Se você é brega, se você é chique. Alô, Quebec! Família Picolé! É você ser assim, assim do jeito que você é. E é assim que eu gosto de você. Por você. Aí, covarde! É capaz de qualquer loucura. Andei tanto tempo à procura de alguém igual a você. E agora, pra te amar, não tenho limite. DJ Paulinho Boy. Ninguém acredite. Arena Mix. Organização Albany Ponte. O bigodinho da saudade. De você. De você. Oferece pra sua filhota, cara. Ele tá falou nessa, né, Julinho? Bora! Você é minha luz, minha estrela. Meu mundo está dentro de você. Joquinha no Bom Seguro, bora, Joquinha! Porque já tenho mais de mil razões pra viver. Você me dá carinho, me dá cor, yeah! Pra vencer. Estrela. Estrela, estrela. Felicidade é um instante de prazer. Estrela, estrela. É um instante de prazer. Estrela, estrela, o meu universo é você. Você também é minha luz. É a força que me conduz. Meu mundo está dentro de você. Já tenho mais de mil razões pra viver. Eu só tenho medo de um dia me perder. Aí o que será da minha vida sem você, amor meu? Você é minha luz, minha estrela. Meu mundo está dentro de você. Porque já tenho mais mil razões pra viver. Você me dá carinho, me dá coragem pra vencer. Estrela, estrela, felicidade é um instante de prazer. Bora, estrela! Estrela, estrela, o meu universo é você. Estrela. Aí, covarde! DJ Paulinho Boy! Que é um instante. E aí? Ana Paulo, BC, o Marcelo Pressão estão com a gente. É da KDC do Comércio, obrigado. Os dias passam tão depressa, mas nem tudo acabou. Como é que é? Ainda espero te reencontrar pra reviver aquela mesma emoção. Também o Abexel, bora Abexel. Eu vivo longe de você. Arena Mix, vem pra cá. Não. E vai até duas da manhã. Vamos lá. Se você quiser, posso mostrar que no meu coração nada mudou. Tudo está como você deixou, pois nunca vai morrer o nosso amor. Se você quiser, posso mostrar que no meu coração nada mudou. Tudo está como você deixou, pois nunca vai morrer o nosso amor. Demar Publicidade tá aqui com a gente também. Um abraço especial aí, um abração, meu amigo Leandro. É da Cota do Gordo. Para Leandro. Muita Leandro Gonçalves. Eu estou naquele nosso tempo lindo de amor. Os dias passam tão depressa, mas nem tudo acabou. Banana dos Caçadores de Dote do Pop Saudade 3D. Viver aquela mesma emoção. Eu vivo longe de você, na solidão. Bora, banana! Olha o caçador por ali também, obrigado. Se você quiser, posso mostrar que no meu coração nada mudou. Arena Mix, o Point do Comércio. Pois nunca vai morrer o nosso amor. Chuma, vai. Se soubesses o que sinto agora, como estou sofrendo. E a cada minuto que passa me sinto morrendo. A saudade é tão grande e o meu amor bem maior. E a cada momento que passa me sinto tão só. Carreira solo hoje. Vem, vem, vem, vem me beijar, amor. Vem, vem, vem. Bruninho Digital, o rei das periquitinhas dos primos 3D. Vem, vem, vem, vem, vem me beijar, amor. Também a Josi. E o seu grande amor. Só aqui com a gente hoje, obrigada. Vamos lá. Se soubesses como estou sofrendo tão longe assim, eu garanto você voltaria correndo pra mim. Quinta-feira, Paulinho Boy chega junto, DJ David, aqui no Pop Saudade na Arena Mix, olha. A primeira do ano. Vamos lá. Se soubesses o que sinto agora, como estou sofrendo. E a cada minuto que passa me sinto morrendo. Sargento Charles, bora Charles. A saudade é tão grande e o meu amor bem maior. Pop, pop. E a cada momento que passa me sinto tão só. O Juninho gosta, né? Amor, vem, vem, vem aliviar essa dor. Vem, vem, vem, vem me beijar, amor. Vem, vem, vem aliviar essa dor.

Tá aqui com a gente, cadê ela? Alô, Rosa! Tem muito degrilho na fuga hoje, olha, se escondendo. Daqui a pouquinho o DJ David vai bater as fotos. Vai, covarde, machuca meu coração. É lindo te ter de novo em meus braços. Gostoso é sentir teu perfume no ar e ter teus carinhos, teu corpo todinho e a vida inteira te ter para amar. Fazemos amor. Fazemos amor como da primeira vez. É o mais importante da reconciliação, cara. Seu é tão lindo. É. Eu sempre bem-vindo. É quando se esquece a briga. Arena Mix. Aqui acontece a tradicional quinta da fuga da saudade. Olha, Cleone, já tava com saudade. Alô, Cleone! Por mais que eu tente, é inútil, não sei esquecer você. Eu não entendo porquê. Imagem tão pura no espaço flutua, eu não sei ficar sem teu amor para amar. Obsessão me invade por todos os lados. Você me envolve, dissolve. Cleone Rosa. Em minha mente vive somente a sua lembrança. Por onde eu for, querida, por mais que eu tente mentir, você é minha vida. Você é minha vida, meu amor. Que eu tente é inútil, não sei esquecer você. Eu não entendo porquê. Imagem tão pura no espaço flutua, eu não sei ficar sem teu amor para amar. Obsessão, obsessão me invade por todos os lados. Bora, Darcy, Lúcia! Casal lá na tribo, sempre no bode, faz uma visita aqui na Arena Mix, inclusive hoje. Quero parabenizar o casal que hoje está comemorando mais um ano de casamento aí, tá bom? Essa data se repita por muitos e muitos anos. Aniversário de casamento aí do casal. Escolheram a Arena Mix pra hoje comemorar essa data tão especial. Obrigado, Darcy, obrigado, Lúcia! Vida, você é minha vida. Você é minha vida. Não suportar. E o que é? Olhar mais uma vez o seu retrato. Bora, Quebec. Eu não precisaria me importar com o quadro na parede do meu quarto. Ao longe uma vitrola vai cantando os versos de um poema de amor que se acabou. O homem da família Picolé. Faço o que posso pra esquecer que um dia Juninho da Cabanagem, pelos seus caprichos de mulher, que sempre Leandro Gonçalo está na fuga hoje, Ale. Eu não passei de nada pra você. Vamos gravando ao vivo, hein? Já Maria já tá no comércio. Que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Arena Mi. igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Eu não passei de nada pra você, igual a tantos que você mentia. Deixa eu abraçar com muito carinho também o nosso amigo Ademar Comunidade, que tá aqui com a gente. Ademar, seja bem-vindo, olha. Tá na Quinta da Fuga pra recordar. E aí? Que culpa tenho eu de ser tão triste assim, sem ninguém pra me amar? O Leandro Calçado vai dirigindo, parece que tá numa lajota, olha. O tempo já passou, a chuva terminou e nosso amor. Como é que é? Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. DJ Paulinho Boy. Seu amor não vou querer. Não, não, não, não, não, não, não. Que culpa tenho eu de você ser assim, tão ruim para mim? Aguardar, chega em ser essa capa aí, Dá. Que você prometeu, eu esperei, você não me deu. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. Não, não, não, não, não, não, não. Que culpa tenho eu desse amor terminar? Tá chiloso, olha aí. Se foi você quem lutou pra acabar, que culpa tem? Bora, começo! Queres tu saber por quem mandou e quem foi? Alô, Mila Correia! Cadê você? Pensas tu quem foi? Também o parceiro caçador ali no volão. E o Banana, aí dos caçadores de idosos. Bora, Banana! Mando só para saber. Arena Mi. Que além das mãos chamo você. O Mi Digital. É da Top Show. Top Show. Fazer no estúdio Covarde, olha. Que aqui um dia vai te ver. Essa não, Juninho! Minha de mim demais. Minha de mim demais. Olha quem tá por ali, meu amigo Kleber. Lá no Chigueirão, alô Kleber! Queres tu saber por que mandaram e quem foi? Achei uma cara que eu não vi esse cara, né? Considerado o Paulinho Boy. Kleber do Chigueirão. Quem foi o seu mais novo rapaz? Olha o parceiro Batal da QS, tá com a gente também, obrigado. As mãos chamo você, que existe sem paz. Com o coração vivendo a Deus, que aqui um dia vai te ver. Minha de mim demais. Quinta da Fuga, a quinta que é sucesso no estado do Pará, aqui na Arena Mix, o Point do Comércio. Diz aí, Juninho. Carente de amor. 14 dúzias de gato. Quantos pares de unha tem? Eu estou. Venha me fazer pilu-pilu, por favor. Quebra esse gelo, aristocrata. Venha me abraçar, ser minha cara. E a cama? Se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. Miau, miau, miau, miau, não atrapalhe agora. Miau, miau, miau, miau, gatos namorando em meu quintal. Estrelinha do céu, me seja as testemunhas, porque 14 dúzias de gado. Tem 1.500 pares de um, né? Gatos namorando em meu quintal. Saudade na arena, mano. Alô, comércio! Hoje eu vou tentar mais uma vez esquecer o que você me fez. Mano, Leandro, meu amigo Leandro Calçados, aí da toca do gordo, olha, o moleque dança, olha, cara. Agora o que importa é só nós dois. Bora, Quebec! Pelas ruas da cidade. Bora, é varejeiro, né? Te procuro com saudade, sinto falta de você. Meu amor, eu choro. Equipe Os Varejeiros da Saudade. O primeiro fã-clube das aparelhagens do Pará. Pará, Pará, Pará. E logo, meu bem. Quebec Varejeiro, olha. Porque sem você não sou ninguém. DJ Paulinho Boy, vai pra cima, covarde. Hoje eu vou tentar mais uma vez esquecer o que você me fez. Não vou deixar nada pra depois. Agora o que importa é só nós dois. Pelas ruas da cidade te procuro com saudade. Sinto falta de você. Te buscando em cada canto, meu amor, eu choro tanto com vontade de te ver. Volte logo, meu bem, porque sem você não sou ninguém. Bora recordando, bora. Eu me acho, eu sou forte, real, sou maior. Você é a mistura de amor e desejo, a doçura gostosa. DJ Paulinho Boy, a cultura de nosso suor. Hoje ele não trouxe pirulito. Com teu abraço, com você eu me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. Você é Banana dos Caçadores de Dote. Desejo a doçura gostosa de um beijo. Mira Correia, bora Mira! Nosso suor. Meu bem, você me vai de inspiração. Chegou o Mica pro monte! Bora, Mica! Tá na área. Coração, eu sei que é infinito nosso amor. A nossa vida é uma flor e amor em forma de canção. Isso no comércio. Quando a noite cai, e o quê? No seu quarto a luz acende e você se surpreende com o corpo de mulher. Bora, Sargento Charlie. E mulher, seu parceiro, bora, Charlie. Nesta hora você vê que já não é menina. No espelho se fascina e começa a pensar. Um covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Quem será o homem que vai lhe amar primeiro? Vai ser dono desse corpo, te querendo por inteiro. Mas o que você não sabe é que eu eu te amo. que vai lhe amar primeiro vai ser dono desse corpo. Bora, Quebec! Te querendo por inteiro. Mas o que você não sabe é que eu desejo tanto ser o dono desse corpo. Você é Arena Mix, o point do comércio. Tradicional Quinta da Fuga da Saudade, reunindo os melhores DJs de saudade do estado do Pará. Mais uma, Chivã! Olá, Brunilho! Existem milhões de pessoas sofrendo no mundo, chorando o amor de alguém que morreu num segundo. Amigo Klebe, lá no Chigueirão, bora Klebe! Com tais violências marcantes, por nossos fatais assaltantes, que vivem à solta nas ruas normais militantes. Crianças eu vejo perdidas, morrendo na terra. Abraçar com muito carinho, também o nosso macheiro Pacheco. Chegando junto aqui na Arena Mix, ele, seu grande amor, Jô. Que agoniado aí do meu grande amigo Bruninho Digital. Seja bem-vindo, Pacheco. Um abraço aí, meu irmão. Vivemos debaixo de panos. Vai! Não fazem valer hoje em dia os direitos humanos. Alô, Pacheco! Onde será que eles querem chegar? Quando será que isso vai terminar? Quando será que eles vão se entender? Quantos ainda terão que morrer? Olha o caçador Salamana, olha o caçador! Eu não compreendo os motivos para tantas guerrilhas. Soldados que matam ou morrem, deixando famílias. Enquanto pregamos a paz, a guerra se expande ainda mais. E o dia de sermos felizes não chega jamais. Eu ouço falar das enchentes e dos terremotos. Canhões que disparam deixando feridos e mortos. Milhares serão mutilados, inúmeros desabrigados. E dia após dia acontece um novo atentado. Sem churrasco. Onde será que eles querem chegar? Quando será que isso vai terminar? Juninho da Cabanagem, agora o homem do churrasco, agora é 3D. Cara, o churrasco mais gostoso do comércio, olha. Que morrer é do Juninho. Eu quero sorrir, mas não posso. A vida anda muito sem graça. E o mundo parece que vai desabar. Se tomou conta. Um abraço, Carlinho, aí da aparelhagem Advance. Chegando junto aqui com a gente, atenção, David. Já não tem. Então chega aí com o Carlinho. Aí do Advance, aqui do ladinho. Só quem amou, só quem sofreu por amor. E aí? Entende como é triste gostar de alguém assim. Eu amo. Perdi de amor. E agora minha vida pertence a você. Abre os braços, vem me amar, e eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Nada vai nos separar, nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Bora, só minhas mulheres independentes. Já estou aqui na arena, olha aí, obrigado. Tudo mudou pra mim. Pensei que fosse um sonho quando te conheci. Eu vou sonhar com você. Pois tudo que eu mais quero é ter você aqui. Eu amo. Você é velha guarda, David. Me perdi de amor. Tempo do Quinta Dimensão, Vascão. Eu vi o Carlinho no projeto, olha. Não reconheci porque ele tá careca agora. É muita onda. Alô, Carlinho! Abre os braços. É o cabeludo, lá, Guamá. Aí, Carlinho, um abraço do covarde. Me entregar como nunca me entreguei. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Separar, nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Arena Mix, o ponte do comércio. Me amar, eu prometo me entregar como nunca. Bora fazer uma sequência romântica agora. Esse amor valeu. Me feri quando procurei por outro alguém. Não achei motivos pra esquecer você. Ficou bem marcado e tatuado esse amor. E o tempo e a distância não levou. Foi só bem mais que uma conquista. Vai tocando na moral. Quinta da Fogueira. Banda Cashmere pra você curtir, dançar. DJ Paulinho Boy. Bora baixar com você, José. Procurei por outro. Também o Bruninho Digital. Bora, Bruninho. Não achei motivos pra esquecer. Top Show. Carretinha, olha. Ficou bem marcado e tatuado. Não levou, foi só bem mais que uma conquista. Estou como um barco sem a vela em alto mar, uma folha sem a chuva pra molhar. Estou a navegar sem a terra à vista. Ainda te amo, sei que ainda te amo, baby. Bora dar mais uma, Chia. O Dati que tá aqui com a gente, ele é a Lúcia hoje, comemorando o seu aniversário de casamento, hein? Parabéns, Dati. Essa data se repita por muitos e muitos anos. E a gente deseja pro casal aí, ó. Não entendo Independente aqui com a gente, obrigado. Fiquei só, só como dói. Como dói. Tudo dói. Tudo dói. Sempre te amei, me entreguei pra você. Nossas brigas passageiras, nenhum momento. Olha quem ainda não mandou sua foto, gente, pra tirar sua carteirinha, tá bom? Na semana você vai pagar danzão de 10 reais pra tirar sua carteirinha do Pobre Saudade. E até amanhã pra mandar foto e o nome pro Paulinho Boy. A gente só rebaixando, ó. 98354098. Sempre te amei demais. Até quando esse louco amor vai ter mais atenção? Até quando eu vou ter que esperar você pra não mais sofrer? Até quando? Até quando eu vou ter DJ Paulinho Boy pra não mais sofrer. Não entendo o que aconteceu. Nunca mais você aqui apareceu. Lindo Gachado! Na Coca do Gordo! Chapacheiro! Fiquei só, só como dói. No meu peito dói. No meu peito dói. Sempre te amei demais. Até quando esse louco amor vai ter mais atenção? Até quando eu vou ter que esperar você pra não mais sofrer? Arena Mix, o point do comércio e quinta da fuga da saudade. Arena Mix, Arena Mix, o point do comércio e quinta da fuga da saudade. Bora dar uma acelerada, senhor! Bora relembrar! Carlinho Projeto, está com a gente, Albaciro. Eu fico pensando onde você está. Saio a te procurar, mas não consegui te encontrar. Já não sei mais o que fazer. Nasci tão longe de você. Não aguento mais. Um abração do meu West Funk aqui com a gente, olha. Não vou sur. Tá curtindo, obrigado. Sei que vou te envolver, conquistar seu coração. Curtindo a nossa canção com a equipe Pescara. Tocando os melhores sons, fazendo a galera dançar. Forte no seu coração, equipe Pescara. Como é que é? Segura! Não tem melhor, não tem igual. Equipe Pescara é a moral. É só... Olha a Grace Gary e a Nath Pop. Já vieram bater o cartão aqui na Arena Mix, olha aí. Se você quer curtir, venha pra cá. A equipe Pescara vai te cantar e faz você delirar. DJ Paulinho Boy, Harrison Lemos e Banda Pintos. Amor. O Chigueirão tá com a gente, olha. Manda um abraço lá pro meu irmão, camarada DJ Valdírio. DJ Paulinho Boy. Me entreguei assim. Foi tão de repente, de um jeito diferente. Não pensei que fosse assim tão forte, tomando conta de mim. E você não ligou. E hoje eu sei o que você fez comigo, machucou demais. Aprendi que nunca se deve entregar um coração assim. Vai pra cima, covarde. Te esquecer. E o quê? Te deixar e procurar um novo amor. Com esse coelho vou agitar. Vou te deixar. Olha o amarelo, amado chegando junto, olha. Não te esconde, logo eu já te vi. Esse coelho é um show. O sol trouxe o Gago da Pista Negra e também a Linda da Natura, bora! Quinta-feira, Arena Big G! Paulinho Boy, o DJ David G! Vai! Ó do chefe Gleison! Bora, Gleison! DJ Paulinho Boy, pra sua saudade ter muito mais emoção. Ser palavras vazias demais. Nem sua emoção me ser o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Amarelo amado, agitando. Se ferir. Meu bem. Ei, amarelo amado, fica me dar um beijo, vem bebê. Adorei tua boquinha, tá, gato? Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Bora, Juninho! Meu bem, só quero te ver feliz. Não vem nesse papo sentimental. O som é sobrenatural. Há um paraíso, vamos procurar. Livres para sonhar e viver o amor. Bora, Quebec! Agora é Varejeiro. E aí? Com teu amor longe de mim, eu me sinto tão triste assim. Porque se foi, me esqueceu. Com a sua falta o coração enlouqueceu. Lembro os momentos que a gente passou lado a lado com o nosso amor. Era tão lindo, não pode acabar assim. Meu bem, volte logo pra mim. Mascão, tá vigia. O patentão, DJ Juninho Kleber. Vem pro morro que eu só quero te amar. Sem os teus carinhos eu vou chorar. Mascão, ela chegou, Mati Pop. DJ Juninho Kleber. Vem pro morro que eu só quero te amar. Sem os teus carinhos eu vou chorar. Mila Correia. A VIP. Banda VIP. Bora, Detona, bora. Com teu amor longe de mim, eu me sinto tão triste assim. Porque se foi, me esqueceu. Com a sua falta o coração enlouqueceu. Lembro os momentos que a gente passou lado a lado com o nosso amor. Era tão lindo, não pode acabar assim. Meu bem, volte logo pra mim. Mascão, tá vigia. O patentão, Edson Cabeludo, olha. Meu amor, que eu só quero te amar. Sem os teus carinhos eu vou chorar. Mascão, tá vigia. O patentão, DJ Juninho Kleber. Meu amor, que eu só quero te amar. Sem os teus carinhos eu vou chorar. Nessa festa, oh, oh, você. Aí, mas mulheres independentes, olha. Oh, oh, bora! DJ Anderson tocar.

doce, eu fico louco por ti. Olha, gente, o DJ David. Eu fico louco. Já vai começar a bater a foto das nossas famílias. É na nossa máquina digital. Pra você que tá de fuga, te esconde, hein? O paparazzo tá lá. Eu fico louca. Vai pra cima, primo. Esse corpo lindo, eu chego mais, vou além. Chega mais perto. Irão, irão. Não faz assim comigo. Não me diga não. Meu amor. Bora, banana. Ai. Pode, repole, mexe esse corpo. Vem comigo. Dance, me lance nesse swing. Vou contigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Pode, repole, mexe esse corpo. Vem comigo. Dance, me lance nesse swing. Bora, amado.